Não fala nada, eu te amo e fim. Ciumenta, enjoada, eu gosto assim. Seu moleque doido sempre fica boladão. Quando diz que vai embora, eu fico malzão, meu bebê. Oh, meu bebê, eu quero ser teu cobertor. Chamar de meu amor, novinha, tudo tá ligado. Eu quero ser o seu namorado. Eu quero ser teu cobertor. Te chamar de meu amor, novinha, tudo tá ligado. Eu quero ser o seu namorado. Boca, não fala nada, eu te amo e fim. Ciumenta, enjoada, eu gosto assim. Seu moleque doido sempre fica boladão. Quando diz que vai embora, eu fico malzão, meu bebê. Oh, meu bebê, eu quero ser teu cobertor. Te chamar de meu amor, novinha, tudo tá ligado. Eu quero ser o seu namorado.